Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Durante os próximos 60 minutos, já sabem, nesta viagem de uma hora, não há palavra cantada. E começamos com um disco, o sexto, de uma sueca, talvez um dos nomes mais interessantes da música exploratória, também pop, arrojada, ruidosa, emocional, às vezes também com densidade lírica e clássica. Chama-se Iconoclasts, falamos da artista Anna von Hauswolf. Há uma série de colaboradores neste disco, convidados especiais como Iggy Pop, Abul Mogard, também a sua irmã Maria von Hauswolf, Ethel Kane, entre outros. E vamos começar com uma peça instrumental, claro está, que cabe aqui no Em Transe. Nesta combinação de peças poderosas com arranjos de órgão, guitarras, cordas e sopros, há uma sem palavra cantada, The Beast, Iconoclasts, é o regresso aos discos de Anna von Hauswolf. Fiquem bem, fiquem desse lado, boa noite, bem-vindos. Começámos com The Beast, o tema inicial do mais recente Iconoclasts. O som é recomendável, este trabalho de Anna von Hausshoff. Depois é um dos nomes mais interessantes do jazz experimental, do novo jazz. É belga, chama-se Nala Sinefro. E para uma produção da A24, editado pela A24 Music e Warp Records, gravou a banda sonora de Smashing Machine, Nala Sinefro, a contribuir para uma abertura de programa muito orgânica e com saxofones como protagonistas. Seguimos logo depois com uma espécie de ilusionista do instrumento e com mais uma banda sonora, Colin Stetson, músico norte-americano, este talvez um dos mais conhecidos nestas andanças entre a música mainstream e a outra de margem. Em vez de, para a banda sonora de Hereditary de Ari Aster, fazer aquele tipo de sonoridade ligada a sintetizadores e percussões costumeiras, usou muitos instrumentos de sopro, não só saxofone, também clarinetes, e fica tudo a soar tenso e suspenso e perturbador. E curiosamente resolvemos juntar à peça Reborn de Colin Stetson mais uma para um filme de Ari Aster, Midsommar, no caso por Bobby Kleck. Ele que para este segundo filme de Ari Aster pesquisou muito sobre a sonoridade folclórica tradicional da Escandinávia, e o que salta à vista é uma orquestra de 16 músicos para a banda sonora de Midsommar. Ouvimos Guest de Bobby Kleck. Seguimos em fundo, é sempre uma boa notícia quando sai um disco de Anya Tricks Point Never, o projeto de Daniel Nolopatan, que para este último Tranquilizer inspirou-se numa série de sons reunidos numa coleção de samples dos anos 90 que se podem encontrar gratuitamente e usar e manipular no sítio da internet chamado Internet Archive. E ele faz o costume, combina texturas complexas, harmónicas, percussões, caos e atmosfera emocional. Measuring Ruins de Anya Tricks Point Never pertence ao último Tranquilizer. We'll be right back. para trás vai ficando a artista baseada em Londres, Klein. Lançou em outubro passado o álbum Sleep With A Cane, um trabalho longo de 1 hora e 30 minutos, entre o exploratório e temperos que já conhecemos da música clássica, jazz, ambiental noise. The Klein e The Sleep With A Cane, Let It Sink In. Antes é o álbum colaborativo que junta Jamie Lydell a Luke Schneider, chama-se A Companion for the Space Between Dreams. Luke Schneider, conhecido por tocar guitarra, sobretudo a steel guitar. Jamie Lydell é, por sua vez, um nome mais ligado à produção eletrónica. E aqui estão eles, entre outras, ligados por esta New Land. Disco A Companion for the Space Between Dreams. Em frente, com mais uma dupla, é o segundo trabalho para os alemães Markus Güntner e Joachim Spitz. Este à volta de uma música ambiental mais abstrata, diremos assim. Conversion, de Güntner Spitz. Morphia agora. Thank you. Ela pertence à banda Florist, eles fazem uma pop pueril, muito redonda, mas a solo, Emily Sprague, é mais arrojada e aventura-se pela música ambiental, eletrónica e também orgânica. E a propósito de uma digressão que fez no ano passado pelo Japão, fez um registro de um conjunto grande de improvisações, tudo captado e depois manipulado para resultar em Cloud Time. Ouvimos de Emily A. Sprague, Hokkaido. Seguimos em frente com o mais recente de Leo Shadburn, um disco que mistura sons labirínticos, digamos assim, com spoken word, drones também, e vamos ouvir a voz de Leo Shadburn. Não vai cantar em It Is a Beautiful Day. É uma das peças de Sleep in the Shadow of the Alternator. It is a beautiful day. This is a beautiful place. Pink aeroplanes drift overhead, without pilots, without passengers. And the sky is a gauze between this world and infinity. It is a beautiful day. Nautical, nautical. Otherwise, the machinery left behind footprints. The footprints became rivulets. Rivulets formed a delta. The delta drained into the crater. The crater has become a lake. It is inevitable. Obsolescence. Everything has reverted to nature. The forest is now gestural. Vegetation waves a perpetual farewell. Pale and dark blossoms are once again in equilibrium. It is cyclical. Sycamore keys, loosened by the breeze, descend through the air. Bronze light through translucent wings, turning, falling onto the surface of the water. Mirrors and mirrors. Beneath which, vehicles have long been submerged and liquefied in the turbid depths, the drowned carcass of the dragline lies on its side, among fish and weed, prone skeletons of railway track, dispersing as rust. Particle by particle. This change of state, witnessed by zygoptera and naiads, and diving beetles, clinging to buoyant silver cushions. Ancient eyes observing. This is insect knowledge. It is cyclical. There is only one way out. Your body dissolves. There is a realignment. You feel yourself become increasingly diffuse. Your personality billows away. Yeast falls through the air and lands on you. And when you next emerge, metamorphosed, somehow your memory is intact. It is too vivid. Do everything you can to stay calm. Your life depends on it. It is inevitable. Who would have thought it possible? The pink aeroplane descends and lands. They arrive in a haze of nitrogen, argon, carbon dioxide. Archivists of some kind, perhaps. They cut through the undergrowth, emerge into the clearing in pairs to survey the area. They knew of a time when this was two planets, then two planets touched, then there was dust, then one planet. They understand the nature of deep time, from stone tools to the end of technology. We will no longer speak of this detritus. This is android knowledge. Mirrors in mirrors. The hum of their device indicates nothing. They have come too late to solve the puzzle, the paradox of our solitude, the discrepancy. They should introduce themselves, but we are gone. We have dissolved completely. Instead, they encounter labyrinth spiders, requiem sharks, ancient lives. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Para trás e pela primeira vez por aqui, nome argentino, Ailu lançou há um mês Fobia e de lá Come Tierra. Para fecharmos com uma banda já conhecida por aqui, inventaram aquele que se designa como o estilo Doom Jazz, pianos lânguidos, saxofones densos e hipnóticos, Boran and their Club of Gar, de Piano Nights e no final Im Rausch. Em Transe existe em formato digital, subscrevam o programa na plataforma Apple Podcasts, podem segui-lo também em radiotranse.blogspot.com. Fiquem bem, até breve. Bye.